Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Nesse domingo, dia 13 de outubro, nós, brasileiros, temos um compromisso muito importante. Aproveite, companheiro. Nesse domingo em que ninguém vai trabalhar, em que não tem futebol na televisão, exerça seu dever de cidadão. Jogue. Eu gosto de jogos. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, um país para todos. Décima primeira edição! Aê, conseguiu! Repete, conseguiu ser pior aí. Conseguiu ser muito pior. Sem um alien dentro. Faltou a todas as horas de edição, cara. Obviamente, o objetivo não é conseguir falar eu gosto de jogos de diversão. Ué, né? não é. Nunca foi. É isso mesmo, amigos. Estamos juntos novamente aqui essa semana para falar daqueles que tanto odiamos ou amamos. Os Poderosos Chefões. E dessa vez conosco tem aqui o Ilapso. Aquele que vaga pelas tardes em busca de perturbação. Robô! Mestre Splinter. Aquele que não vaga para lugar nenhum. Vamos logo. Senhor Eternidade. Aquele que assombra suas noites com uma risada muito escrota e respirando no microfone. Ele conseguiu! Caralho, ela conseguiu, moleque! Não, você tá enganado. Essa não era a minha entrada triunfante. E hoje a gente tem mais dois convidados especial aqui, que é a Lilith. Falou mais dois convidados especial, é isso mesmo que eu ouvi? Dois convidados especiais, fode! A Lilith... O português ficou de fora. E o Keio Logan, mais conhecido como Oiva. Aquele que gostaria de estar jogando Mass Effect 2. Porém, está perdendo seu tempo gravando essa porcaria. Exatamente. Essa espero porcaria. Que muitas criancinhas fiquem felizes com o meu tempo, né? Ah, pedófilo. A caridade. Eu tô fazendo uma doação pra caridade. Eu gosto de jogos! Tá vendo como foi melhor do que o... Caralho. Porra, vou contratar esse cara pra fazer as aberturas, né, cara? Porra, com certeza. Cara, vai ser cortado, vamos à diversão da vez. Tá, a história da minha tia, eu vou ficar muito triste com você, cara. Eu vou aumentar a velocidade em 250%. Eu nunca vou chamar meu avô pra fazer a... Nós vamos explicar por que eles são tão odiados, tão amados, vamos tentar lembrar dos mais clássicos e como eles marcaram nossa vida, tudo isso e muito mais, depois dos e-mails. Ai, Deus! Mas então, Nidinimigo, a gente tem algum correio eletrônico hoje? Temos sim, cara. Pô, essa semana a gente recebeu um monte de comentário e e-mail aqui, por exemplo. Nós recebemos aqui um e-mail da Acid Mary. Ela diz: oi, meninos, tudo bem? Conheci o cast de vocês depois que o Matando Robôs Gigantes divulgou o site. Ouvi alguns e adorei. Então, explica. o Ilapso foi fazer um comentário no Matando Robô Gigante sobre o podcast deles, e eles comentaram sobre a gente no Matando Robô Gigante, que é um podcast muito excelente, por sinal, muito engraçado. Eles comentaram sobre o Baixo Frente Soco depois que leram o e-mail do Ilapso, e desde então a gente ganhou um volume de acesso gigantesco. Então eu queria agradecer pro pessoal do Matando Robô Gigante. Aê, valeu! Matando Robô Gigante! Bimbo! Ela falou que o de Pokémon e Mario, em particular, foram sensacionais, mas que ainda não ouviu todos. Também gostou desse último dos filmes. Falou que Ninja Inimigo fez falta mesmo, porque a empolgação descontrolada mongol dele é muito legal. Sacanagem. Mas o Ilapso, a Wikipédia humana de vocês, com aquela voz do narrador de trailer, foi um host excelente. Ah, pelo amor de Deus. Parecia gripadinho. Narra um trailer aí pra gente. Ele tinha uma família italiana. Ele pregava o respeito, mas seus vizinhos não achavam o mesmo. Marlon Brando, Al Pacino, em muita confusão, é o poderoso chefão. Quarta-feira, na sessão da tarde. Mas é lógico que se fosse sessão da tarde, não ia se chamar poderoso chefão. Ia ser um chefão muito louco. Ou alguma coisa do gênero. Muito louco. De Francis Ford Coppola. Aí ela fala aqui que quando eu precisava de tom de ternura, a voz saía. O Senhor da Eternidade com as piadinhas de baixo calão é muito fofo. Pô, fofinho, lindo! Bom, não era a intenção, né? Mas vou aceitar o elogio. Ela adorou a escolha dos filmes, confessa que não viu alguns, mas realmente jogos novos de Os Goonies e De Volta ao Futuro iam ser o máximo. E ela gostaria de ver jogos de Amélie Poulain e O Labirinto do Fauno. Jogo do Labirinto do Fauno, pra mim, tinha que ser um jogo inteiro só com aquela cena em que ele quebra a garrafa na cara do maluco e fica... Ia ser bem sick. Ia ser pô, lindo, cara, jogo, cara. O e-mail da Acid Mary me fez refletir uma coisa. Justamente ela não colocou nenhum ponto forte meu. E isso mostrou que meu ponto forte é ser uma pessoa comum. E o que seriam as pessoas extraordinárias se não fossem as pessoas comuns? Elas não seriam pessoas extraordinárias. Muito então bom. Eu tenho uma função muito honrada nesse podcast. A gente tem um e-mail aqui também do Killing Spree. O mestre do headshot de faca da Kadust, meu irmão. Cara, é muito bom. Ele diz aqui pra gente: fala aí, galera! Ficou muito bom o podcast sobre filmes que gostariam de jogar. Vários clássicos, dá até pra generalizar o que vocês disseram. Não se faz mais filmes como antigamente. As gerações atuais não tem nada que se compare com os Goonies. Pô, curtindo a vida doidado, também não tem. Ele diz aqui também: mas tem filmes novos que lembram os antigos. E eu citaria Os Mercenários do Stallone. O filme praticamente nasceu pra ser um jogo de matança sem fim, em que o jogador poderia controlar a equipe do Stallone em missões pelo mundo. Cara, esse filme é perfeito pra um jogo, meu irmão. A gente faz muito tempo que eu não jogo um jogo estilo Contra, só que 3D, entendeu? Imagina um jogo em que você joga co-op com mais três amigos, que você só segura o botão de tiro e anda, meu irmão. Acabou. Ah, mas eu duvido que não vai ter nenhum jogo de mercenários, cara. Só não saiu ainda, mas vai sair. Se não saiu ainda, é uma boa coisa, porque eles não fizeram um jogo apressado pra lançar junto com o filme. Então eles podem se dedicar a fazer um bom jogo, quem sabe. Ele diz aqui também: Distrito 9 também daria um jogo foda pela pegada de ficção científica que o filme tem. Gostei muito do programa, vou continuar ouvindo e ouvir os antigos. Muito obrigado aí pela tua audiência aí. Killing Spree! O Senhor Comum tem uma grande vantagem, ele escolhe muito bem o filme. Segunda citação dos Goonies aí. Então, próximo. Ele foi muito apelão porque ele pegou aquele filme nostálgico que todo mundo se lembra, que dá um jogo. Daria um jogo mais ou menos, saca? É, mas simplesmente o filme é foda. Acho que ele deveria ter pego mais um filme. Tem mais potencial de jogo do que potencial nostálgico de chamar. Cara, você não sabe o que você tá falando. Meu irmão, se é assim, tu faz um jogo do He-Man com Dolph Lundgren e porra, vai ser foda pra caralho. Vai ser foda pra caralho, mas isso. E com o Wildor, aquele brincalhão. Por falar em filme adotando um pouco o espírito freestyle aqui, vocês viram que saiu o clipe, o trailer do Avatar XXX Movie? A melhor frase do trailer é quando ela chega pro maluco, a Navi chega pro cara do Avatar, fala: ah, tá aqui minha trança, this is the way how we connect. Aí ele olha pra ela, bota a mão na cabeça dela, baixa: this is the way how we connect. Aí... A gente tem um outro e-mail aqui do King Kong. Lembra dele? Dessa vez ele falou: toma essa, Dom. Primeiro você vai ler o título do e-mail dele, que foi formidável. Pitágoras uma vez disse: eu gosto de logos e divisões. Infâmios! Olá, Baixo Frente Paul! Bem-vindos a mais um e-mail meu. Cara, a gente assiste o podcast dele pelo e-mail, né, cara? Ele faz um podcast. Vamos começar com elogios! Parabéns pelo 10º podcast, ficou muito bom. Como sugerir listas não convencionais, jogos de filme, bem bom. E realmente o ninja doce traseiro. O ninja e realmente o ninja inimigo tá mais pra cowboy amigo. Pergunta round 1. Ok, foram uma ou duas máquinas de fliperama nas rodoviárias de Cabo Frio da vida? O estilo fliperama realmente acabou ou vai sobreviver através dos projetos de emuladores, mais controles de maneta e ressurgir como uma fênix? Não. É, realmente, cara. Assim como o Lan House tá acabando, Lan House marcou uma era e antes dessa era era a era do fliperama e hoje em dia... Friends. Hoje em dia é Friends. Hoje em dia é a era do online, todo mundo joga. Tá acabando até aquele jogo de sofá, né? Eu tô sentindo falta de reunir na casa de um amigo meu pra jogar um co-op até zerar. Eu tento fazer isso com o Senhor da Eternidade, só que a internet é o grande vilão dessa história. Crítica! O podcast de imersão foi o pior de todos. Nem pra me fazer dormir funcionou. Pergunta round 2! What the fuck acontece com a numeração de Final Fantasy? Eu nunca entendi essa bosta. Final Fantasy 1, 2, 3 no Japão equivale ao que no Zewa? E vice-versa. Quantos diabos números 7 existem? X2, X3? Mas hein? Mistura números romanos com normais, é isso mesmo? Ganhei uma bala juquinha quem explicar didaticamente. Olha só, eu duvido que você vai me dar uma bala juquinha. Eu duvido. Eu duvido. Mas eu vou explicar. O que acontece? O Final Fantasy tem uma premissa de nenhum jogo ter uma ligação direta com o outro. Então, se você quer fazer uma continuação direta de um Final Fantasy, você não pode nomear ele como o número seguinte. A continuação do Final Fantasy VII não pode ser o Final Fantasy VIII. Então, o que eles fazem? Ou dão um sobrenome pra série, por exemplo, Final Fantasy VII Crisis Core, ou então eles botam um número normal depois do número romano, por exemplo, 10-2, que é a continuação do Final Fantasy X, e não Final Fantasy XI. Quanto à ordem dos números no Japão e nos Estados Unidos, isso é coisa de maluco mesmo, meu irmão. Não, é bem simples, é porque os Final Fantasy 1, 2 e 3 lançados no Japão não tinham sido lançados nos Estados Unidos na época em que o Final Fantasy 4 estava para ser lançado nos Estados Unidos para o Super Nintendo. Na verdade, o 1 tinha sido lançado. O jogo 4 tinha para Nintendo, né? Para não ficar um negócio maluco lá, eles foram e chamaram só de Final Fantasy. Despedida! Então, tchau. Notícias! E não é que a premissa da Ubisoft de ser a empresa de jogos no Brasil, que é todo mundo que sempre sonhou em trabalhar desenvolvendo jogos, fechou as portas? Friends. É, já era, Friends. Já foi. Deu Friends, né, galera? Eu realmente, quando lançou essa parada, eu acreditei fortemente na empresa. Eu achei, cara, dessa vez o pessoal tá investindo aqui no Brasil, eles viram que é um país com gamer sério, com muita gente dedicada, um bom mercado Não foi, nem tá sendo. Na verdade, Friends, lembro que levou foram as 25 pessoas que trabalham lá. Estão terminando alguns projetos de DS, do PSP, mas a companhia não confirmou o número certo de pessoas que vão continuar na empresa, não. Alguns vão ser remanejados, mas vai rolar um Friends. Onde é que eles estão funcionando aqui no Brasil? Era em São Paulo? Era onde? São Paulo. Era em São Paulo? Era em São Paulo, e eu lembro de ter acompanhado essa notícia desde o momento que eles estavam pensando em vir. E eu achei uma parada genial, eu achei que, tipo, agora vai. Mas acho que eu fui o único. O que aconteceu foi que o estúdio aqui no Brasil, ele ficou muito focado naquela série de DS, principalmente aquele Imagine. São joguinhos que imitam várias profissões, tipo Imagine Vet Doctor, Imagine Hairdresser. Era joguinho principalmente pra criança e pra Barbie, feminino. Isso, né? É. Tudo que criança... você quer ser, Barbie Girl. Na verdade, não, o Ubisoft que se foda, cara. Eu quero o laboratório da Capcom aqui no Rio de Janeiro. Ah, mas é Ubisoft, porra. E quem sabe com o jogo justo? Quem é fã da série de RPG de World of Darkness, também conhecido como vampiro, lobisomem, mago, fada, múmia, whatever, tá lançando aí um MMORPG, cara. Quem nunca foi um jogador de RPG de vampiro, que não é emo, pelo amor de Deus, não. E nunca sonhou em jogar um MMO ou algum RPG maneiro? Sabe que eu nunca sonhei? Porque quando eu jogava RPG, ainda não tinha MMO. Poxa, mas você jogou aquele jogo clássico do Vampiro, Idade das Trevas? Joguei Vampiro, a Máscara, Idade das Trevas. O jogo de videogame? E o jogo de computador. Não. Ah, de computador? De computador, é. É, não, não joguei. Sabe por quê? Porque eu não tinha computador na época. Oh, que triste! Que tristeza, cara. Anos 90, cara. Era diferente naquela época. Era um jogo interessante. Você ia desde a Idade das Trevas até a Idade Atual, já que o vampiro é um ser imortal, né? E você acompanhava várias, a evolução mesmo. Você via os clãs. Que brilha no escuro. E não, não brilhava no escuro ainda, não. Ai, que ótimo. Que triste. Então é mais legal hoje em dia que você é gay, você brilha no escuro e tal, diamante. Mas isso realmente abriu meus olhos. É a primeira vez que eu descobri que anunciaram esse MMO do World of Darkness. Eu pensei, caralho, que foda. World of Darkness. Mas agora eu tô pensando, cara, que só vai ter jogador jogando de vampiro fazendo cosplay do Edward. Fazendo RP, fazendo RP, cara. RP do Edward. Caralho, vai ser nojento. Não, é difícil. Eu acho muito difícil você adaptar legal o mundo do RPG pros videogames online, assim. É, vídeo de Dungeons & Dragons Online. Dizem que é muito bom. Eu nunca joguei. Ah, não é ruim, não. Só não me interessei, mas... ruim não é. Sabe o que ia ser foda de MMO baseado em RPG? Defensores de Tóquio Online 3D e T. MMO. Esse eu jogava. City of Heroes é quase isso, né? Mas um MMO que eu tô esperando desde que eu tenho uns 10 anos de idade é Pokémon Online. Meu Deus. Você jogar com um Pokémon? Não, porra, pra você jogar com um treinador. Jogar com um Pokémon ia ser muito mais maneiro. Com certeza. Você gosta de ser dominado, né, cara? O episódio mais maneiro de Pokémon era o que não tinha o Ash, só tinha o Squirtle, só tinha os Pokémon, e a galera. Você não precisava nem ouvir o que as pessoas falavam, né? Só ficava pica, pica, só... pica, pica. Squirtle, Squirtle! Protagonista, vilão, chefão, boss, big boss, inimigo, filho da puta, escroto, vacilão. Cara, pode chamar ele do que quiser. Aquele que causa o Friends. Todo jogo que tem uma história precisa de um conflito, né? Sem o conflito, a história não prende o público, é boba. Não tem nada demais. Imagina o Tetris com história, porra. E qual é o jeito mais clássico e o jeito mais preguiçoso de conseguir um conflito? É colocar um vilão. Pô, óbvio. E normalmente quem é que gera o conflito é o boss. Ele é o responsável por todas as tremendas confusões que o protagonista passa na sessão da tarde. Ele adora se meter em confusão e vai fazer esses malfeitores se darem mal pra cachorro. E é o cara, exatamente. E é o cara que você quer, custe o que custar, matar no final. É muito melhor quando no jogo você chega no final e, cara, matei o puto do boss. Eu sou um assassino! Todo herói, cara, merece o assassinato do vilão no final, cara. Tem uma coisa mais frustrante do que o protagonista, o herói da história, olhar pro vilão no final e falar: vou poupar a sua vida para que tenha o 2. Não, não, não tem. Putz. Pô, mas vocês não têm a cultura de história em quadrinhos, cara. Eu tenho. Então, se você matar o vilão, você vai ter que ressuscitar ele depois. Então, você deixa ele vivo. Se bem que ressuscitar também não é problema nenhum, porque tem tanto personagem que morre e ressuscita, né? Ah, é verdade. Então. Mais importante que matar o vilão é frustrar os planos dele. Exatamente. É verdade. E falar assim, você pode fazer depois... isso quantas vezes você quiser, porque sempre eu vou frustrar os seus planos. É, e depois você vê-lo na Rua da Amargura, na sarjeta, tudo ferrado. É mais divertido que matar. Será que você não tá virando um vilão ao fazer isso? É, a vilania é toda uma questão de referencial. Cara, vilão é o herói. Por uma questão de lógica matemática simples, né? A negação da negação é a própria... Isso é física, cara. Tudo depende de onde você botar o seu referencial. Não. Pera aí. O herói do herói não é o vilão. Mas o Tonto não é herói. Tá errado. Mas o herói não é uma negação da coisa. Lógica tá falha. Mas isso não importa! Você já assassinou o Robotnik alguma vez? Eu nunca assassinei o Robotnik. Eu não sei se eu teria vontade de matar o Robotnik, não. Ele é tão patético. Ele é muito maneiro, cara. Irado, cara. Ele sempre faz uma máquina que não faz o menor sentido. Tipo, na moral, eu tenho uma nave espacial que é uma bola, óbvio, porque eu sou gordo, então tem que ser confortável lá dentro. Aí eu faço uma nave que é uma bola. Eu centro lá e, em vez de atirar raios lasers, mísseis, invocar demônios ou qualquer coisa assim, eu simplesmente puxo uma bola de novo, de pedra, e fico balançando pelo cenário, tentando matar um porco espinho que anda na velocidade da luz. Pô, cara. Que anda na velocidade da luz. É, parece. Pô, mas você colocando desse jeito também, né? Ele tá só vagando pelas tardes em busca de diversão, cara. É verdade. Muito do Sonic. O Robotnik tem motivação, mas vamos deixar quando chegar pra falar dos exemplos, a gente expõe toda a psicologia profunda que nem Freud explica, cara. Vamos tentar aqui chegar a um consenso sobre qual é o grande papel do vilão nos games, né? Não só numa história. Porque o vilão, ele não tem aquela ideia só de fuder o protagonista. Se você for fuder o protagonista, o vilão simplesmente chegava, em vez de capturar a namorada dele e botar num calabouço e esperar o protagonista chegar, ele simplesmente matava a mulher assim, pronto, fudeu o protagonista, acabou a história. Esse não é o único objetivo dele, né, cara? O objetivo dele é causar o conflito. Toda história tem que ter aquele ponto em que sai da reta, as coisas param de ser normais, e é por causa de uma pessoa, por causa de um fato ou um fator. Não necessariamente o vilão é uma pessoa, pode ser uma coisa, uma entidade, uma namorada. Ou uma própria circunstância, né? Às vezes é a própria circunstância, é um acontecimento. É. Agora, um pouquinho de cultura aqui. Vocês sabem da onde vem a palavra vilão? Vem pessoa que mora numa vila. Mas na Idade Média, feudalismo. Por que ela começou a ser usada? Eu acho que é porque o pessoal das vilas trabalhavam e isso não era um ato nobre. Aí, não, o pessoal desde a antiguidade sabe que trabalhar não leva a lugar nenhum, né, cara? Trabalhar is for losers. Seu Madruga was right. Com certeza. Não existe trabalho ruim, Chaves. O ruim é ter de trabalhar. Mas então, justamente é por essa linha de raciocínio. Justamente eles são o oposto do que é nobre. Ou seja, tudo que é vil, mesquinho, isso é um pouco preconceito de classe, mas desde então a gente tem usado a palavra. Quem começou a usar pra dizer inimigo e essas coisas assim foram os portugueses. Peraí, por definição, então, Partido dos Trabalhadores é do mal. Sim. É vilão, moleque. Sim. Não, peraí, a gente não se envolve com política, gente. Nem com futebol, nem com religião. Sabe a decisão. Nem com a mulher dos outros. Só com os judeus, porque tem muitos jogos com eles. Muitos. Inclusive os nazistas são os putos dos vilões, cara. Caralho. É. Mas os ninjas inimigos também. Todo mundo sabe que todo ninja inimigo acaba virando o protagonista. Não, ele não vira o protagonista. O ninja inimigo, depois de um tempo, ele entra pro time do bem. E ele vira o jogo sempre. Mas peraí, tem uma coisa nessa definição aí que me deixou confusa. Vamos. Se foram os portugueses que começaram a chamar os vilões de vilões, por que tem essa palavra em inglês, por exemplo? Os britânicos pegaram de português? Não, a palavra é de origem latina. Não, nesse sentido. Sim, nesse sentido de mal e antagonista. Enfim. Randall, essa Splinter não pesquisa as coisas direito, aí quer mostrar pra você. Lógico. Aí quando é conflitado... Peraí, quem chamou essa menina aqui? A Lili que é a vilã aqui. Pra gerar conflito! Não, peraí, cara. Nem que falam que a mulher foi a primeira vilã da humanidade, né? Gente, que horror. Mas enfim, é muito fácil responder essa. Portugal foi a primeira nação a usar a palavra vilão nesse sentido, porque foi a primeira nação a falar português. Então é muito fácil explicar isso. Não foi isso que ela perguntou. Mas tá aí, cara. Eu expliquei. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vai ficar sem entender. Tem um ângulo francês e o francês antigo, que era a palavra vilain. Que vem do latim, vilano. Fica a mão da fazenda. É o cara que trabalha na fazenda. Que vem do ilaxês, o lilili. Lilili. É. Mas ainda não tinha sentido pejorativo. Eu quero lembrar todo mundo que isso que o Lapso falou foi totalmente Lapso Database, tá? Não, é Wikipedia que eu tô acompanhando. Cara, eles acham que eu realmente sei tudo, cara. Eles acham que eu realmente sei tudo. Vai ver aqui. Vilão também significa uma pessoa que não é tão nobre como o próprio Sim, cavaleiro. Exato. Né? Olha que incrível. Porra, deu exatamente. Tempo de carregar o Wikipedia, mano. Ai, moleque. porra. Mas então, chega de definição, chega de momento Aurélio. Vamos começar a conversar por que a gente tá falando isso num podcast de games. Todo jogo tem um mínimo de história, e até mesmo aqueles que não tem história nenhuma possuem um antagonista, possuem um vilão. Por exemplo, você pode pegar aí o Pac-Man. Qual é a história do Pac-Man? Qual é o propósito do fantasma? Por que, que o fantasma tá lá? Cadê alimentícia? Alimentar. Cara, eu vou falar pra vocês que eu tô com a minha camisa do Pac-Man da cadeia alimentar na minha frente agora, porque eu usei ela hoje. É, por que, que o Pac-Man come as bolinhas? É o mesmo motivo pelo qual o fantasma come o Pac-Man, cara. É, tá bem explicado, não tá, não? Eu pela sua própria teoria. Fome, né? Por que você odeia tanto o fantasminha? Porque ele atrapalha a tua vida. Porque ele é o quê? Ele é o conflito. Não, eu não sei se ele é o conflito, mas ele certamente contribui pro conflito. Eles não são um conflito, eles são um obstáculo. Todo jogo tem um objetivo. Para que você cumpra o objetivo, você tem que passar por obstáculos. Exatamente, obstáculos é essa combinação. O obstáculo pode ser a parede de tijolos de Tetris que você não consegue montar direito, pode ser um vilão, pode ser a velocidade do Pong que tá muito rápida. Então, o vilão é o papel de obstáculo na estrutura do jogo. Num jogo de futebol, o juiz poderia ser o vilão? Depende, se você estiver enfrentando o Flamengo ou o Corinthians, sim. Mas o então é possível falar que o vilão é o obstáculo personificado? Porque se a gente for pensar em Tetris, você não tem vilão, você tem obstáculos. Tem o vilão. Quem é que você odeia quando você erra no Tetris e bota aquela pecinha perfeita no lugar errado? Cara, o deus do Tetris, o Random. Eu odeio a pecinha em S. Não, cara, você odeia você mesmo. Você é o vilão do próprio Tetris. Você não, a sua não. Falta de habilidade. Não, eu discordo. O vilão do Tetris é o Random, cara, que você fica juntando pra esperar a pecinha reta, e a pecinha reta nunca vem. Eu acho que todo mundo que já jogou jogo online sabe que o maior inimigo de todos os tempos é o lag. Ah, sim. Certamente. Cara, online, o lag é... matando. Mas eu devia não ter falado isso ontem, né? Pra ninguém roubar minha ideia. Ah, agora já era, agora roubei. Eu sou seu vilão. Quem é o vilão, né, cara? Caralho. Mas o lag também é conhecido como a maior desculpa dos noobs da internet. É tipo o Senhor da Eternidade, que fala, deu lag. Não, a culpa é sempre do lag. Não, mas do ele lag. É uma desculpa porque ele é um vilão universal, cara. Ele é um vilão tão bizarro que ele se aplica a qualquer jogador. Então, obviamente, quem acabou de começar vai falar, não, foi o vilão universal. Então, beleza, vamos pegar um grande vilão da história, um vilão universal, o Hitler. Então, é sempre culpa do Hitler agora. Não. Cara, perto do Stalin e do Pol Pot, o Hitler era uma criança, cara. Tá, mas peraí, esses vilões... Mas ele é mais famoso. É, ele é mais famoso só. Mais carismático. É mais impactante. Ele é tipo o esqueleto era só o merdão lá do vilão da She-Ra, mas o He-Man era muito melhor que a She-Ra, então o esqueleto era mais famoso. Então, He-Man é apenas entre nós dois. Eu tenho um inimigo, meu inimigo maior não é o destruidor. É a coisinha rosa. É a coisinha rosa, é o chiclete amassado. Seu chiclete amassado. Existem bilhões de jogos hoje em dia no mundo. E existem jogos de todos os sabores, de todos os tamanhos, de todas as preferências que podem ir para todos os jogadores que quiserem jogar. Todos os aromas possíveis e imagináveis. De todos os formatos, de todos os barulhos possíveis. Todos os tamanhos. Agradar o seu jogador. Só que, pra encaixar em todos esses jogos, você tem uma porrada de vilão diferente. Só que a gente consegue filtrar um pouco todos esses vilões de todos os jogos, classificando eles em tipos. Existem, acho que praticamente infinitos tipos também. Mas existem tipos clássicos que a gente pode tentar citar aqui, né, cara? Como, por exemplo, o cientista maluco. Quem nunca jogou um jogo em que o boss é um cientista maluco? Eu nunca joguei Mega Man. O exemplo clássico é Mega Man. Ah. Porra, Mega Man. Ele é puro aço. Mega Man. Essa música é ridícula. Essa música é ridícula. É a ferro e fogo. Mega Man. Pô, o desenho é maneiro, pelo menos. Não. Não, o desenho era bizarro. Era maneiro, pô. Você que era criança, cara. O desenho exatamente. Era muito... Esse desenho do Sonic era horroroso. Quando eu vagava pela manhã em busca de diversão, servia o propósito. Então, continua. Só tem uma coisa pior do que o desenho antigo do Sonic. É o desenho novo do Sonic. Tem novo? Nunca vi. S-O-N-I-C, go! Go! Let's go! Ai, que horrível. E tem todos esses personagens zoados do Sonic. Tem o Shadow, tem a Rose, e por aí. Seu presentista maluco. Cara, eu tô aqui maquinando, eu não consigo lembrar tanto. Você não consegue lembrar de vários cientistas malucos? Eu só lembro dos jogos, né? Cientista maluco? Bom, o Dr. Willy, o Robotnik... Porra, falou tudo o que eu ia falar, acabou. Precisa de mais algum além desses dois, pô? Pô, tem o cara do Resident Evil. Cara, o vilão do Maniac Mansion, só que eu não lembro o nome dele. É o vilão do Aventureiro do Bairro Perdido também. Caraca, o vilão do Manic Mansion. Caraca, Save the Tentacle. Dá pra você ver que tem a divisão entre o vilão principal, tipo Boss, More, Ultra, Mega Rounds, que é aquele que tá no final do jogo, e tem os vilões menores, né, durante o jogo e tal. Com certeza. No caso do Save the Tentacle, o Tentacle é o vilão, mas acho que tem outros vilões, né. É. Não, mas é porque o doutor... É, lembrei o nome dele aqui, quer dizer, a Wikipedia lembrou pra mim. O doutor Fred no Maniac Mansion ele é vilão, mas no Defetanto ele até te ajuda. Tudo com um diamante falsificado. Eu não acredito naquilo, não. É, vilão regenerado, né? Deve ter ido pro vilões anônimos. Não, ele entra numa classe que é muito clássica também. A classe clássica dos sub-boss. O sub-boss é o cara que sempre sonhou em ser o boss. É aquele cara que normalmente não tem nome. É aquele cara que aparece no meio da fase, que todo mundo junta nele, ele morre muito rápido, mas que apenas fala alguma coisa tipo "It's time to kick ass" e morre. Mas às vezes ele acha que é o boss. Às vezes ele acha que é o boss, mas a gente vai descobrir que ele tá só sendo manipulado pelo grande boss. Exatamente. Isso é outra possibilidade. Às vezes ele aparece por 30 segundos e fica mais famoso que todo mundo, tipo Boba Fett. Parece 30 segundos e é o deus da galera que gosta. Ele é mais famoso que o Darth Vader, pelo amor de Deus. Não, cara, não tô falando isso. Mas o Darth Vader não é o boss. É, o Darth Vader também não é o boss. O boss é o imperador. Eu lembrei até de um exemplo de um jogo que fica zoando com essa ideia do sub-boss que acha que é o boss e chega e fala frases de efeito imbecis e você mata rapidinho. Que em Final Fantasy VI, não sei se algum de vocês já jogou, tem um... Pô, podia não ter jogado, né? Tem um sub-boss que é o Ultros, que é o povo. Ele é o alívio cômico do jogo e ele é zoando com essa ideia do sub-boss que se acha o máximo. E se acha super poderoso e, na verdade, só faz atrapalhar a sua vida momentaneamente. Com certeza. É só um obstáculo efêmero, passadouro. Passadouro. Mas é engraçado que isso me lembrou também no o Mario RPG da Seven Stars, que você joga junto com o Bowser do teu lado. Sim. Porra, e aí é o foda. Bowser também. É irado. Só que você vê ali ele soltando aqueles comentários, tipo, de vilão. Mas o vilão que nessa circunstância tá ali te ajudando, enfim, na oportunidade que ele tiver ele vai te atrapalhar, mas depois ele vai ter que voltar pra você poder chegar lá e enfrentar a espada. É, a questão da ameaça comum, né? É. Uhum. A gente tá ainda ingênuo, né? A galera desconversou, só deram dois exemplos, eu lembrei aqui pensando... Pô, a gente já deu três, ó, olha só. Tava jogando LOL aí. Mas então, eu lembrei aqui que um lugar muito fértil de gênio do mal e cientista maluco é a Marvel, e a Marvel, todo mundo sabe que gera milhões de jogos. Se você pegar aí só o Homem-Aranha, a gente tem o Dr. Octopus, tem o Abutre. Você tá usando cheat. Se fosse pra falar de vilão, de quadrinhos, eu tinha falado tá já. Mas olha só, eu já joguei jogos de games, que eu enfrentei o Abutre. Jogos de games. Jogos de games. Eu gosto de jogos de games. Agora, tem um outro tipo de vilão que é muito interessante, que é a encarnação do mal parnasiana. Gente, por que parnasiana? Parnasiano, gente, é porque no parnasianismo existe a arte pela arte. Você fazia alguma coisa bonita esteticamente, mesmo que isso não tivesse muito propósito. Não, era só... eu sei. Foi isso que ela perguntou de novo. Cara, o vilão parnasiano, ele é mau porque ele é mau. Ele é mau porque ele é mau. Porque ele é mau. Ele não tem profundidade, então. Ele só é mau porque é cool ser mau e é isso aí. Pode até ter profundidade, mas a profundidade não justifica o mal dele. A maldade dele é um fim em si. Ele é mau per se. Ai. É tudo isso. Você me interrompeu pra essa... Pra falar bonito. Essa demonstração barata aí. Oh, barata não. Barata não. Barata não, que eu verti uma lágrima aqui, isso, valeu. Eu verti uma lágrima. Beleza. O vilão parnasiano, ele não precisa de um motivo pra ser muito mal. Mas ele é mal, nasceu mal, quer fazer maldades, ele gosta disso. E muitas vezes eles são os mais famosos. Por que que a gente não diz que o vilão desse tipo é o Chaotic Evil? Chaotic isso, Evil. É, o alinhamento dele é. Chaotic Evil. Vamos é, eu acho well, que é uma denominação melhor do parnasiano. Exatamente. O Chaotic Evil é o cara que simplesmente fala: eu sou mal, meu irmão, que nem o pica-pau, e não tem porquê. Eu nasci e cheguei aqui pra estrondar. E às vezes, pra não ter que se preocupar com a história nem com motivação, vem o autor do jogo e fala: ele é a encarnação do mal, a encarnação do deus do mal, o deus da destruição, o deus da morte. Desculpa, esfarrapada. Pega qualquer conceito ruim e fala: não, na verdade, ele é uma reencarnação do avatar, do deus da destruição. Aí, ok, ele pode fazer maldade, pode matar coelhinho e pendurar no varal, que não tem problema nenhum. Tá justificado. Isso é o que o Aristóteles chamava de deus ex machina, né? Tipo, isso. Quanta intervenção... cultura, meu cérebro vai explodir. Cara, pra mim, deus ex machina é um jogo. É difícil de pensar o mal parnasiano, assim, por exemplo, quando você foge... Pô, eu acho fácil, muito fácil. Vai lá. Não, o mal encarnado... O mal Diablo, encarnado é mole. Diablo. Eu quero que você... O mal encarnado é ridículo. Falar Diablo, você fala Drácula, qualquer um que é demônio do mal e personificado. Então, pronto, mas eu quero que você me diga o vilão, que ele é mal, porque é mal. Ele não nasceu reencarnação do diabo, ele não é o rei dos vampiros que nasce de mil e mil anos. Ele simplesmente acordou um dia e falou: meu irmão, eu sou muito mal, cara. Eu sou o Orochimaru, não tem por que eu ser mal pra caralho. Olha só, você para de baixar o nível. Fica falando essas porcarias de Naruto. Sério? Para de baixar o nível. Para com isso, cara. Esse foi o primeiro parnasiano que eu pensei. Dois vilões parnasianos. Um dos mais clássicos, o Copa. Qual a motivação do Copa? Pô, ele quer a princesa. Ele quer o bolo, meu irmão. Ok. O bolo é uma mentira, né? É, exatamente. O Copa devia saber que da Cakes Online, né, cara? É, o Copa tá desatualizado. O objetivo do Copa é muito simples, cara. Conquistar todas as terras do mundo. Ele é um latifundiário. A gente deixou isso bem claro já. Não, mas a verdade é que o Bowser, ele já conquistou todas as terras. Já tá sendo. Já. Mas aí, junto com ele, eu ainda coloco aí o K-Roll do Donkey Kong. Outro cara que, além de ser um jacaré, é um pirata sem motivação. Cara, não, peraí, você falou... Cara, ele é um pirata. Ele é pirata. Jacaré, como assim ele é sem... O vilão de Final Fantasy IV, ele é assim, sem querer dar spoiler da história, mas no final é que você descobre que quem você pensava que era o vilão, não é o vilão. E o vilão, na verdade, é um cara assim, que tipo, ele é mau e desde sempre para todo sempre. Mas esse é um... Os Eromos? Desde que ele... É, os Eromos. Mas esse é o vilão, cara, que... Parabéns, vocês acabaram de spoilar o jogo. Não, a gente tem uma regra clara aqui. Se passou de 5 anos, não é spoiler. É você que deu mole. Deixar um jogo foda passar 5 anos, você deu muito mole. Tomou spoiler, mereceu. Porra, cara, saber que Zeromos é o boss do Final Fantasy IV fosse estragar o jogo pra mas você. Mas aí que tá, cara. Não, quem é Zeromos? Por quê? Exatamente. Aí é que tá. Ele... Exatamente. Ele acaba sendo vilão, mas ele não tem nenhum carisma. Porque você o tempo todo nunca tava pensando nele, nunca tava com a intenção de enfrentá-lo. E quando chega lá na frente, você descobre: pô, que manezice é essa? Que é esse cara? Nunca. É, mas os primeiros Final Fantasy são assim. No primeiro é aquela. É o caos. Só. É o caos. É o grande mal. Segundo, acho que é o Imperador, que não parece um jogo. É o Imperador Palamécia. O 3 é a Nuvem da Escuridão. É. Que só aparece no final. Aí no 4 né, melhora um pouquinho. Não, mas todo mundo sabe que a história do 1, 2 e 3 no Nintendinho, porque depois eles tentaram dar uma maquiada assim, com um monte de gráfico. Tudo bem, mas aí no 5 é a mesma coisa. É aquele X-Death lá que é um... X-Death é péssimo. X-Death é uma árvore má. É tipo isso. Porra, é a palmeira que cresce na rua da tua casa. Oi, se for pra ter uma árvore má, o Harry do Fallout é infinitamente melhor, né? Não, mas pelo amor de Deus, quem joga Final Fantasy sabe que quanto mais perto do final do jogo, mais abstrato as coisas vão ficando. Você vai chegando no nível de... Assim, não, mas a partir de 6... 6 não fica tão, não. 6 fica um negócio óbvio, assim. Você não. Tá lá enfrentando o Kefka. Você luta contra o Kefka, você pensa, beleza, vou lutar contra o Kefka aqui. Aí o Kefka vira o... Kefka abstrato. tava só no Capcom, ele cara. Cria asas e você pode usar todos os personagens pra lutar lá. É, é o Kefka abstrato. É o Kefka, a imaginação suprema do Yoshitaka Mano. Não, mas nada é mais abstrato do que os Sephirotes, é, alegorias de carnaval do set. Sephirote abstrato. Não, o Sephiroth, ele é um vilão muito raso, cara. Não, é, ele, é. O Sephiroth, ele entra no quadro de vilões. Sou foda. Sou foda. Avassalador. Avassalador. É. Acho. Eles são os vilões que eles não, mas... precisam, eles não precisam de nem um pouquinho de profundidade. Eles são uma tábua de passar roupa que parecem maneiros, que param assim, piscam, sorriem, brilham e todo mundo... Uau! Uau! Ah, o Sephiroth, ele é o mestre disso. Ele personifica o vilão. Avassalador. Ele personifica agora, sabe... o personagem de Naruto, né? Sou tava... de mim. Alguém tá aí o Lavos. Lavos, olha só. Um casco de tartaruga gigante. Ele quer matar o mundo inteiro porque, porra... Que tava de brinco de casa, falou algo. Não, sempre pensei isso, que ele parece um pinhão lá. Caramba, é mesmo, cara. É. Ele é uma... parece só mamona. É uma pinha quando vai chover, cara. Não, mas o Lavos, cara, o Lavos ele entra mais no vilão parnasiano. Ele é um alienígena que chegou chegando e vai destruir tudo, cara. Dane-se. É, mas às vezes, tipo, aquilo faz parte do processo de crescimento daquela raça de alienígena. Ele só tá precisando se alimentar pra poder, enfim, ser um alienígena adulto. Isso só não foi explicitado no enredo, então ele... É, tipo, o Predator. Ele pode estar comendo mundos pra... Quem sabe? O problema é que, de repente, o Lavos, ele tem um background, mas aí a gente não conhece, porque ele já chegou chegando no mundo de Chrono Trigger, né? Vai ver que lá no outro planeta... Explicam no Chrono Cross? Eu não lembro. O Chrono Cross, ele é um erro na Matrix. Ele é uma coisa que nunca aconteceu. Uma coisa que toda vez que eu lembro, eu tento evitar, tento desconversar. Eu não joguei essa coisa aí que vocês... Não, e eu terminei o jogo de jeito errado. Aí apareceu uma tela assim, tipo, tendo que tinha matado o chefe. Pô, mas é porque a trilha sonora é boa, né? Eu nunca joguei o jogo. Excelente. Admito. A trilha sonora é excelente, cara. A trilha sonora sério. Do Chrono Cross é muito boa. Ponto. Em vez de comprar o CD do jogo, compra o CD das toys. É, compra o CD da toys. Peraí, vilão sou foda é diferente de vilão parnasiano? Não. Eu lembro vilão de um... Vilão sou foda é o Gary. O Gary do Pokémon, porra. O vilão sou foda, Digidin. Avassalador. O vilão... Não, o Wesker, é isso. Exatamente. O Wesker, ele é muito sofoda. Por que que o Wesker virou ninja e ganhou superpoderes? Quando foi nesse ponto da não história que eu... Não faço ideia, não faço ideia, mas te digo o seguinte. Mesmo o Resident Evil 5 tendo todas as falhas que tem, eu ainda acho ele, em termos de história, não em termos de jogabilidade, mas em termos de jogabilidade, beleza, mil vezes melhor que a história do Resident Evil 4, cara. A frase do Ken Logan teve umas 5 vírgulas aí. Os de dois apóstolos. É, cara, os diálogos com o Mestre Dumas aí assim. Não, mas porra, a história do Resident Evil 4 se resume em mata-lo. Um forasteiro! Forasteiro! Mas o Resident Evil 1944 no campo de concentração nazista, só judeu zumbi. É o que eu queria caraca, ver. Caraca, gênio. É o que eu queria ver. Capcom, tá aí a ideia, hein? Aqui, tô começando a criar esses... Já começa aí. E mais uma vez os vilões nazistas seriam utilizados, né, cara? Isso, mas seriam nazistas zumbis, porra. Não, cara, judeus são zumbis. Não. Ah, nazistas zumbis já tem, você ia jogar com nazista pra matar os zumbis judeus. Ia ser o melhor jogo da história, o mais politicamente incorreto de todos os tempos. Mas enfim. Eu acabei de pensar numa coisa aqui, que eu fiquei em dúvida. Algum de vocês já jogou Doom 2? Porra. Aquele vilão Doom 2 com uma cabeça que parece de John Travolta, ele se enquadra nessa definição da encarnação do mal parnasiana? Sim, a partir do momento que ele parece John Travolta, né? Não, mas pô... que ele realmente parece John Travolta, cara. Tá, ele canta a música com a Olivia Newton-John também? Não. Na verdade, tudo que o Lápis queria era uma desculpa pra cantar, relaxa. Ele sempre procura uma. Mas se você parar pra pensar na excelente história da série Doom, os portões do inferno foram abertos. Então, na verdade, eu não sei se a galera ali é do mal parnasiano ou do mal, sei lá... Infernal. Demônios, infernal, etc, entendeu? Mas quando você não faz nenhuma abordagem religiosa na história do inferno, o inferno é parnasiano. Eles são maus pra caralho. É verdade. A não ser que porque você fale, são, o inferno não chega nem a ser parnasiano, porque ele é tipo a origem do mal, sabe? Ele é tipo o mal. Inclusive, diga-se de passagem que eles são tão maus que se você deixar no ambiente, sei lá, vários monstros de Doom e você não estiver aparecendo, ou você estiver escondido alguma coisa assim, eles começam a se atacar loucamente. Os próprios monstros atacam, matam uns aos outros, assim. A parada é ver sangue e tripas, Kumai. É visceral. É. Já deu muito parnasiano, vamos lá. É. A sociedade secreta. Isso é quando você começa a analisar o vilão como um grupo de pessoas malignas ou uma sociedade do mal. Quer ver jogos que fazem bom uso disso? É, na minha opinião, Half-Life é um deles. É, começando a partir do 2, principalmente, tá? Porque você tá botando a sua culpa ali nos Combine, né? É o Mass Effect, tanto 1 como 2. Você sempre tá atrás de um grupo específico de, enfim, aliens lá que tem uma coisa a ver. Eu não quero falar nada pra não spoiler pra galera, ainda não passou 5 anos desde que nenhum deles foi lançado. E enfim, esses dois aí pelo menos já são grupos que você tá indo atrás de grupos. Alguns não tão secretos. No modo mais primordial da coisa, né, assim, antes que o Wesker ganhasse superpoderes, você podia analisar a Umbrella como um grande mal, né? Uma grande... Sim, com certeza. Grande, a grande corporação maligna que não sei porquê faz maldades por aí. Ou uma corporação muito incompetente que deixou com que um produto causasse um holocausto zumbi no mundo. Exatamente. É, mas assim, é suspeito demais pra ser tão incompetente. É, por um erro do departamento de checagem de qualidade aconteceu o Resident Evil. O meu jogo favorito de que tem coisa de sociedade secreta, sim, por acaso é o meu jogo favorito mesmo, que é o Final Fantasy Tactics. Os vilões lá acabam sendo personagens de grande importância na história do jogo, né? Na sociedade como um todo mesmo, de personagens do jogo. Você pode até tratar God of War com esse aspecto, né? Quando sim, ele se revela, não é Zeus, deuses. São os não é uma, deuses. Não é necessariamente a sociedade secreta, né? É um grupo, é uma elite, um grupo específico de pessoas. Sim. Ah, se você for pensar nesse sentido, eu não sei, aí acho que tem uma divisão interessante. Porque... Sim, o Kratos lá tá indo contra, ou o Kratos, né, vamos falar estilo Barrete. Ah, boa! Porra, eu acho que é Kratos. O Kratos vai lá contra o Olimpo. Só que se a gente for pensar na série do Metal Gear, por exemplo, o Snake, ele sempre tá indo, e o Kojima sempre gosta de botar trocentos chefes no jogo, o que é muito legal. Mas ali você tá enfrentando cada um dos chefes individualmente ou o grupo? Geralmente, acho que até tem os nomes, né? Quais eram os nomes dos grupos? Eu não lembro agora. Foxhound. Foxhound. Foxhound. Mas não era só no primeiro? É, o primeiro era o Foxhound, depois é o que não importa. Não, sim. Depois tem. É o que importa, cara. O 2 é. Nossa, eu não. É. Cara, 2, putz. Então, se você partilha do nosso sentimento que você odeia mulher com pelo no sovaco do Metal Gear Solid 2, escuta o podcast número 2, Metal Gear. Mas um jogo que é um exemplo muito interessante pra esse negócio de vilão em grupo, né? Seria o próprio Alien vs Predador. Que na verdade você pensa, caraca, tem Alien, tem Predador, mas um inimigo em comum de todas as raças do jogo é humano. A Companhia, no caso, né? Não, não é humano, é a Companhia, é o Alien Yutani, que é a Companhia do Mal. Ah, porque você pode jogar com os três. Exatamente. É a Companhia do Mal que quer pegar tecnologia do Predador e alienzinho. Mas de estimação. Tem um detalhe, muito, tem um detalhe meio assim, né, nesse quando o vilão é uma sociedade secreta. Quando você chega no final do jogo, você não enfrenta um prédio que representa a sociedade secreta e você implode o prédio e yes, não. Você normalmente enfrenta algum bicho muito forte que mora no porão da sociedade secreta. Ou você enfrenta o grão-mestre da sociedade secreta. É. Cara, você ia achar maneiro você enfrentar um prédio gigante? Não. É, só ele que ia achar maneiro. Tipo um Megazord. É. Não, cara, mas o que eu tô querendo dizer é, às vezes, você não te traz o mesmo prazer do que você derrotar um vilão personificado, entendeu? Tudo bem quando você vira e mata Zeus, que é o deus dos deuses no Olimpo, o cara sinistro lá. Agora, quando você mata o super zumbi sinistro no porão da Umbrella, porra, tá, né? Qual era o vilão do 2? Eu nem lembro o boss do Resident Evil 2. Não é o Nemesis? Não, isso é o... Não, mas não é o Nemesis, é uma coisa lá, o boss, mano. É um lembro, bicho. Mas... É, nessas horas que você para e pensa que já tem mais de 10 anos que você jogou o jogo. Não, é porque, tipo, todos eles têm, tipo, olho no ombro, pô. Aí eu fico confuso, cara. O Nemesis não tem um olho no ombro. O Nemesis tem um rocket launcher no ombro. Eu tinha lembrado mais um que era um. Quer dizer, que eu considero, né? Um grupo que você enfrenta. O que é o Wolfenstein. Você enfrenta os nazistas. Os nazistas montões. Caraca, a gente citou tanto nazista fora do contexto, né? Fora do contexto geral, esquece. Ué, e no. No World at War, o Call of Duty World at War, você enfrenta nazistas zumbis. Caraca! Exatamente. Quer dizer, assim como também em todos os outros Wolfensteins mais recentes, né? Mas, é, porque afinal... Tem nazistas alienígenas também no Killzone. Vilão oculto, sem personificação. Eu tenho um exemplo. É a situação antagônica. É porque não tem. Exatamente. Um vilão, só a situação antagônica. Ah, entendi. Teve um jogo que eu terminei ontem, que saiu não tanto tempo assim no Steam, que é o VVVVVV. Sim, o nome do jogo são 6 vezes. E é um jogo totalmente 8-bit, a trilha sonora é toda chiptune. E não tem um vilão. O vilão é a situação, que não é spoiler, porque isso aparece logo no começo do jogo. Você tá lá, é capitão de uma nave, e vocês são teletransportados pra uma dimensão loucona lá, e tem 6 integrantes na nave, você é um dos integrantes, e os outros integrantes ficaram perdidos pela dimensão, e você tem que achá-los. E é isso, a história do jogo é essa, não tem nenhum boss no final. Aquele jogo Alan Wake é assim também, não tem um vilão. O cara tá preso dentro do sonho dele e tem que sair. O lag seria uma situação antagônica? O lag seria uma situação antagônica. É, invisível, vai lá. Sim. Exato. O Shadow of Colossus, beleza, que você tem lá o gigante que você tem que derrotar, mas durante o jogo, pelo menos pra mim, ficou aquela impressão de que na verdade eles não são seus inimigos. Você só tá usando eles como meio pra chegar no seu fim, que é ressuscitar lá a sua amada. E talvez até mesmo o próprio, entre aspas, vilão seja você. Os pokémons, né? Os pokémons são tranquilões, no matinho deles, na grama alta, vivendo a vida deles. Aí vem um moleque de 11 anos, cheio da marra, enfia eles dentro de uma bola apertada. Depois, quando eles saem da bola, eles estão num ringue pra cair na porrada com outros monstros, eles não têm escolha. É uma briga de galo pro Pokémon. Pokémon é tipo rinha de cachorro, sabe? Você deixa ele preso num espaço confinado pra ele ficar puto. Depois você solta ele pra ele cair na porrada com os outros cachorros, sacou? Exatamente. Briga de galo Pokémon. E vamos entrar no vilão circunstancial por acaso, sem querer. Não, e tem entre parênteses, não consegui pensar num exemplo. Sei, cara, não é em jogo, mas eu pensei em alguma coisa parecida com Cebolinha. É o Warrior de Diablo 1. Na verdade, o Diablo 2, que vira o Diablo do Diablo 2. É verdade. Bom exemplo. Ele entra na próxima categoria, que é de herói corrompido. O herói vira vilão. Caraca. Verdade. Mas ele vira vilão realmente ou ele tá só sendo manipulado? Ele é um herói do mal, cara. Mas o herói corrompido não é um vilão circunstancial? Não é um vilão que por uma circunstância X acabou passando pro Dark Side. É verdade. Você tem razão. Você ajudou o Mestre Splinter e vou editar. E você vai ter a punida. Nós podemos então considerar o vilão circunstancial como um herói corrompido, realmente. E a gente pode lembrar da famosa Kerrigan, de StarCraft. Ah, sim. Que foi eleita, e onde, que site que elegeu ela como a maior vilã de todos os tempos, ou o maior vilão de todos os tempos? Acho que foi a GameSpot, cara. Acho que quase todos os sites hoje em dia falam. Lançou um jogo novo, meu Deus, o maior vilão de todos os tempos. World of Warcraft lança a expansão Wrath of the Lich King. O Arthas é o maior vilão de todos os tempos. Aí lança StarCraft 2. A Kerrigan, meu Deus. Aí vão fazer o remake de Final Fantasy VII. O Sephiroth, avassalador. My God. Mas nem que fala isso baseado em quê? Porque, pô, a Kerrigan não é tão malvada assim, tadinho. Na verdade, tipo, eu acho que ela só foi... Quer dizer, é porque eu não sei, não sou grande conhecedor do mundo de StarCraft, mas, tipo, ela ainda é a Kerrigan ou ela mudou completamente e foi consumida pela mentalidade Zerg? Pô, então eu não quero dar spoiler do final do jogo, não. Ah, não, mas eu tô falando com base no 1. No StarCraft 1. Porque ela já cara, é ela, não, ela não tá sendo dominada. Ela só, tipo, ela por ela ter o... DNA malvado, Zang bolado, ela muda, sacou? Mas ela não é dominada pelo Overmind. E ela tem aquele lance também de perder a fé na humanidade, sabe? É óbvio, porque nego abandonou ela lá. Exatamente, ela tipo, sofre uma transformação Exatamente. Psicológica também. Existem circunstâncias que transformam os heróis em vilões. Os heróis que viram vilões são uma classe de vilão super popular. São provavelmente os que estão disputando lá no topo em popularidade, porque você chegou a entrar em contato com o herói. Muitas vezes é um protagonista que ele virou o vilão depois. Como, por exemplo, o caso do Arthas no Warcraft. O Arthas, com certeza. No final, ele é o paladino, ele é o cara guiado pela luz, ele é o cara que defende a justiça, e tudo que ele faz pra proteger o reino, pensando nos outros. Só que ele vai se corrompendo nessa vingança que ele quer pra salvar o reino dele, matar o cara, e nisso ele acaba se tornando um Death Knight, se corrompe e... Ele encontra uma espada maligna. Cara, isso é que nem um jogo de RPG, né, cara? Jogo de RPG, você bota na frente de um player assim e fala, tem a espada com... caveira encrustada na frente dela e a espada fala pra você: eu te darei poder, mas a que preço? Aí o player fala: foda-se, eu quero poder! E o melhor amigo dele morre. Cara, se eu não me engano, isso é rip-off da história do Siegfried, né? Do Siegfried da... Não, porra, tá de sacanagem. Da lenda. Ah. Da porra da ópera, sei lá. Ah, daquele que ele... Da saga. Do Cavaleiro Zodíaco. Agora, o Arthas, ele vira, correndo o risco de nubar aqui de maneira muito séria, ele vira o Lich King, certo? Exatamente. Ah, tá. Mas aí... Mas ele vira Death Knight antes, depois... Esse negócio de você entrar em contato com o personagem, você jogar com ele, torna ele uma das coisas mais populares, porque você partilha um pouco do que aquele personagem passou. Você meio que personifica o personagem. Ele era você era o player dele. Então, você às vezes até entende, você nutre um pouco de carinho por esse vilão. Então, eu costumo dizer que só tem um tipo de vilão que é o vilão mais popular do que o herói corrompido. E esse aí é o avassalador das garotinhas. Esse aí é o vilão arrependido. Cara, consegui pensar no exemplo exatamente dessas duas transformações. O Caim, né? Falando aí em Child Star. Não, Caim de Final Fantasy 4. Mas aí, primeiro ele começa jogando com você, tudo de boa. Aí ele começa a ser controlado pelo Golbez. E você pensa que ele só tá sendo controlado e tal. Mas aí depois ele admite, quando ele volta pro seu lado... Pode crer. Ele admite que não, que é porque ele também gostava da Rosa, que é a mocinha lá. E aí ele se deixou controlar, porque ele já tinha uma raiva de você. Você ter ficado com ela e ele não. Sim. Aí ele admite que não tava só sendo controlado, mas depois ele volta pro seu lado e fica tudo bem de novo. Não, mas o meu vilão favorito de todos os tempos, ele entra nesse contexto de vilão arrependido e, cara, ele é foda. Inclusive nesse jogo tem o meu herói preferido e o meu vilão preferido, que é o Magus. Na semana passada você falou que ele... Você ficou falando, mas ele não é vilão? Não, foi você que falou que ele não é vilão, porra. Ele é vilão arrependido. Não, você ficou me reclamando. Você tá falando que ele não é vilão? E agora você falou que ele é vilão arrependido? Quase herói? Ele é o vilão, que começa como vilão e vira herói no final. Eles são muito populares porque você joga com eles depois. Então você alcança o vilão, você não mata ele, você personifica ele. Então as pessoas tendem a gostar muito desse lado. Como o Magus, por exemplo. Você tem a opção no jogo de matar ele ou fazer com que ele entre na sua party. Isso é uma coisa, assim, muito foda, porque isso mede o nível de como você odeia o personagem. Pode crer. Os meus personagens preferidos no jogo é o Frog e o Magus. Pra mim, os dois são fodas. E quando você gosta muito do Frog, você quer matar o Magus. Mas quando você gosta muito do Magus, você quer que ele entre na sua party. Então você não quer matar ele. Aí você fala, fuck, o que eu vou fazer? Quando você quer ver o final mais legal do jogo, você bota os dois também. É, eu botei os dois. Isso me lembrou também Final Fantasy VI, que você tem uma parte que pode escolher se você vai esperar pelo Shadow pra ele se salvar ou se você vai deixar ele morrer. Sim, é irado. Não, mais ou menos, né? É uma parte que você pode escolher, você, tipo, fica tenso. Você espera. Se você decidir esperar, nos últimos 2 segundos ele aparece. É, tipo isso, você é esperar, tenso. Ele morre e acabou. Nunca mais ele aparece no jogo. Final Fantasy VII, se lançasse algum spin-off, alguma continuação, em que você jogasse com Sephiroth, cara, as pessoas iam uma loucura, as pessoas iam falar, caraca! As fangirls iam uma loucura, né? Fangirls é o que mais tem por aí, fangirls homens e fangirls mulheres. Tá cheio desse troço por aí, principalmente pro Sephiroth. Eu detesto Sephiroth. Tadinho. Pô, é porque ele é muito sem. Ele é muito raso, sem personalidade, ele só fala da Genova e faz aquela porra de sofadão. Mas ele é o vilão. É, o Klaus também é péssimo. Klaus também, é. Engraçado, né? O jogo consegue ser foda com o protagonista raso e com o vilão raso. Não, mas a maioria dos jogos de RPG tem o protagonista raso. Jogos são assim, Não, o Crono. O Crono. Caraca, o Crono é muito raso. Crono é... Pô, o Crono nem fala. A verdade é que o Crono é a orelha do jogo, cara. O Crono, ele é de relevância conforme a história vai passando. Não, mas tem muita gente que defende o tipo de protagonista que é o Crono como um dos melhores protagonistas. Que é o mais, que é o mais imersivo. Eu sou totalmente contra essa ideia. Eu também. Só que isso me lembra o Gordon Freeman. Porra. Também é Gordon Freeman. Total. Link também é assim, cara. Porra. É, não curto muito, não. Eu gosto. Não, eu não gosto, não. Eu gosto de assistir. Eu gosto de até ver na história. Eu não gosto de, tipo... É estranho, o cara você só fala é boyer, né? O cara, não. tô só olhando. Ah, vamos lá. Tô só olhando. Eu vou. Vocês vão? Vamos. Eu vou. O Tactics Ogre e o Final Fantasy Tactics são assim também. O Final Fantasy Tactics é uma cópia descarada do Tactics Ogre, né? Peraí, Tactics Ogre? Porra é essa? É o do Ogre 64? Quer dizer, Ogre 64 é eu conheço. Eu conheço o Ogre Battle. É. Tem Ogre Battle pra Super Nintendo e tem Ogre Battle 64. Agora, Tactics Ogre, não conheço falar, não. Ele inventou e foi embora. Inventou e desconectou. Ele deu rage quit, tá ligado? Só pra... Putz, chama então o Robot Lapis. A gente tem um repositório de falas aleatórias de lápis que a gente costuma botar do nada quando ele cai. Ele cai com frequência. Seiya e os cavaleiros chegaram à Casa de Touro. Beleza. Eu queria só fechar dando uma ideia aqui da batalha final contra o boss, né? Porque uma coisa que tem que superar a expectativa do boss, que conforme você vai jogando o jogo, você vai criando, nutrindo um ódio, uma vontade de derrotar o chefão final. Você vai querendo pôr um fim no seu problema da melhor maneira possível, matando o filho da puta. Só que, às vezes, no final do jogo, a luta é tão ruim, tão chata, tão fácil, tão monótona, tão difícil, que tira um pouco da graça da parada. Por exemplo, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts é uma série muito famosa e tal, eu gosto. Muito gay. Muito gay. Mas, por exemplo, no Birth by Sleep, não é nenhum spoiler, o chefe final... Não! Não é spoiler. O chefe final... É o Mickey. Não! Isso seria um spoiler, isso seria irado. O chefe final, cara, não foi só pra mim. Eu demorei uns 4 dias tentando derrotar ele. Tipo, tenta, morre. Aí eu vou na internet e falo, porra, cara, tem algum problema comigo. Deixa eu ver o que é, se tem algum macete. Aí todo mundo falando, caraca, eu levei uma semana pra matar esse cara. Caraca, eu levei 8 dias, não sei o que. Tô tentando até hoje. Teve um cara que falou, desisti de matar o cara e vi o final no YouTube. Isso aí é tadinho, né, cara? Fraco. Tadinho do cara. Mas isso pode acabar um pouquinho com a sua diversão da parada. Você quer matar o cara. E o que acontece é o jogo falando pra você, o vilão venceu. Acabou. É, exato. Peraí, mas qual é o moral da história? É muito difícil matar o chefe, e aí? Quando o chefe é muito difícil de matar, ou quando a luta é muito chata, ou até muito fácil... Fica desproporcional. Não, olha que frustrante. Você quer muito matar o cara que matou a sua irmãzinha na sua frente e tacou fogo na sua vila. Você fala, caraca, esse cara tem que pagar. Aí você chega no final do jogo, você fica 6 dias tentando matar e você não mata. Aí você é um desses caras da internet que vira e fala, foda-se, desiste de matar o cara e vou ver o final no YouTube. Porra. Uh-huh. Não, isso pô, me lembra o, as lutas desproporcionais do Ninja Gaiden Black, cara. Tudo bem que Ninja Gaiden não é um jogo fácil. Mas assim, porra, caraca. Eu lembro quando eu tava jogando lá no Xbox, cara, eu dava soco no sofá e... Cara, mas a graça é essa. Quanto mais difícil é o boss, maior é a sensação de... de felicidade que você tem. Mais ou menos, até cara. Um porque ponto, isso tem a ver, isso tem muito a ver com a teoria do flow, cara. A experiência de jogo é ideal e quando você não tá entendendo muito pra frustração e quando você não tá entendendo muito pro tédio. Que a gente comentou no podcast de imersão. Eu não sei, porque eu sou um cara muito resistente quanto a isso, cara. Não é não, senhor Eternidade. Eu vou lembrar uma coisa a você. A gente tá jogando Final Fantasy XIII. Nós, como... bons amigos, nós compramos Final Fantasy XIII e estamos tentando zerar. Quando a gente tá jogando uma luta de um boss, que na moral, em Final Fantasy XIII, demora 15 minutos ou mais pra você derrotar um boss, você chega aos 14 minutos e 30 segundos e morre, quando são as 5 horas da manhã e você tá a noite inteira ali. Moleque. Dá vontade de chorar. Isso transforma herói em vilão. Cara, eu não tô falando que eu não fico puto, eu tô falando que eu vou tentar até conseguir. Não vou ver o final no YouTube, porra. Mas agora sabe o que eu acho que é? E porra, quando a gente conseguiu finalmente matar aquele boss, não foi maneiro? A gente falou, caralho, foda, matamos. A gente tava tão louco de Red Bull, cara, que eu nem lembro. Me lembra um jogo que eu joguei faz tempo, chamado Arcana, que é um jogo pra Super Nintendo, joguei no emulador. Nossa. Que muito bom, excelente. Mas aí o boss, cara, acho que era o nome dela era Rinsala, era uma coisa assim. E eu tentei uma vez, morri, eu não, deve estar fraca, né? Vou fazer level. E era muito chato fazer level naquele jogo, mas vamos lá. Aí fiz um monte, tá, tentei de novo, nada. Fui, fiz de novo, tentei de novo, nada. Quando tava dessa vez, eu, cara, se eu não conseguir agora, eu vou chorar aqui, não sei o que eu faço. Aí fui, tipo, eu consegui ganhar usando até a última poção de cura que tinha no meu inventory. Até a última, assim. E foi tipo, se com essa não der, ferrou, vou morrer. E aí eu consegui, na cagada. Assim, pô, mas eu tava prestes a vestir ali, pô, pai, dá Deus. Mas isso aí você foi à loucura depois. Você mandou um seu cachorro veio latindo pra você, você pegou ele, jogou pro alto, ele ficou boladão. Mas isso é interessante, porque isso é aquele ponto onde você atingiu a satisfação passando por uma dificuldade insana. Mesmo que a dificuldade seja muito alta, que nem o Senhor da Eternidade estava falando, eu acho que chega aquele ponto onde você tem uma satisfação mínima. Às vezes já a satisfação não é tão grande quanto a frustração de ter que derrotar o chefe, mas ainda tem uma satisfação. O que me deixa mais frustrado é quando você tem algum chefe que você derrota de maneira ridícula. Por exemplo, sei lá, você tem um RPG em que você conversa pra caraca, não sei o que, entra em batalha, nananana. Aí quando você vai lutar contra o chefe, você dá tipo 3 espadadas nele, e aí entra uma cutscene toda elaborada, em que na verdade a sua espada bateu na perna dele, aí ele saiu correndo, subiu a escada, você conseguiu acertar a escada, ele caiu de costas, e assim, nanana, final ele escorregou na banana, bateu com a cabeça, e você cortou a cabeça dele. Aí você, porra, eu não fiz nada disso no jogo, isso foi tudo uma cutscene, que ridículo, é sabe? Horrível. Que eu não pude... isso é horrível, isso consegue ser pior do que o boss difícil. Isso, o pior de tudo é quando o jogo te dá algum artifício que torna a luta extremamente ridícula. Tipo assim, você chega no final do boss e tal, o boss vira um minotauro do mal gigante com a cabeça flamejante, vira o Toro Man. Aí você fala, caraca, eu vou matar o Toro Man. Aí aparece do nada a princesa da luz e fala assim, para derrotar ele eu vou encantar a sua espada. Então você só precisa dar uma porrada nele e ele morre. Você para assim, você olha pra espada, olha você pra... Você pensa e fala, não, não quero, pra... Aí fala, não quero. Seriously? A mulher, só dar uma porrada. Aí você vai unarmed pra cima do bicho, dando soco pra ter um pouco de desafio. É o método Seiya, né, cara? Mete a armadura de ouro Sagitário e manda uma flecha nele. Acaba com. Eu não consigo derrotar o Deus! Então toma essa armadura de ouro e essa flecha! Valeu, tio! Clássica frase do final. Mas como? Eu sou um Deus! Ai, Abel, seu merda. E queria agradecer a presença dos nossos ilustres visitantes que vieram trazer muita cultura e semear muita discord aqui. Uhul! Sempre um prazer. Cara, eu tô bolado que a gente tá fazendo um podcast sobre vilões e ninguém até agora falou do Akuma. Mas né? O Akuma cara, não é tão impressionante, na minha opinião. Desculpa, mas eu não acho. Cara, eu não acompanho Street Fighter e o Akuma me lembra o Pedro Bear. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por estar ouvindo o nosso podcast aí. Continue acessando www.baixofrentesoco.com e mandem seus e-mails, críticas, sugestões e porradarias para eugostojogos@baixofrentesoco.com. Nossos visitantes, se alguém quer fazer algum jabá, quer aproveitar esse espaço para mandar um beijo para avó, sei lá, podem mãe, usar. Pra Xuxa. Cara, excelente prazer. Excelente prazer é fantástico. Foi um excelente prazer estar aqui participando com vocês. E... é, obviamente, por causa da participação, e que eu acho que tem muito a ver, eu escrevo no meu site, que é o vagrantbard.com. Não, mais corretamente falado no modo barrete, como vagrantbard.com. O Bard é muito clássico. A gente vai colocar o link no post pra galera que não acompanhou. E aí lá eu escrevo sobre qualquer coisa que tenha a ver com narrativa ou jogos. Pode ser desde artigo acadêmico até edição de vídeo, até, sei lá, história. Porra, jogos contos, e diversão. Tá sendo. Jogos e diversão. E... porra, eu vou contratar eles só pra fazer a vinheta, cara. Você já escutou jogos e diversão? E senhorita Lilith? Então, estou preparando um blog, ainda não foi ao ar, mas está próximo já de sair, que vai ser o reddishwings.wordpress.com ou, na linguagem, né, nossa cotidiana, o reddishwing, ou wing, sei lá, depende de como você pronunciar o W. É wing. É wing no plural, né? Eu posso te explicar? Você lembra de um jogo clássico na sua infância chamado X-Wing? Não. É X-Wing versus T-Fighter, né, cara? Só não peça o X-Wing quando você for pro podrão, né? Junto com o X-Tudo. Nossa, me vê o X-Wing, é. Caralho, eu vou fazer um podrão nerd que vai fazer um misturadinho de frango, moleque. Que vai ser o X-Wing. Cara, muito bom. Muito bom, por favor, faça. Continua. Eu comerei lá, mentira, não comerei mais. Então, tá pra sair, vai ser sobre, majoritariamente sobre jogos, e assim, com ênfase em jogos antigos, que é a minha preferência declarada, 8-bit, 16-bit, mas, quem sabe, também outros assuntos que eu achar pertinente postar lá, e é isso. Jogos de diversão, pô. Jogos! É isso aí, galera. Lápis. Até semana que vem. Lápis apareceu aí, que eu vi. Eu ouvi voz de lápis. Pô. Não. Tchau. Pode falar besteira. Tchau. Abraço. Semana que vem. Mas vamos dando continuidade aqui antes que dê meia-noite e todo mundo fale puta que pariu, que coisa escrota esse podcast. Dando continuidade, olha só, deixa eu só deixar aqui for the record, sabe qual é o maior vilão de todos? Não é o Leg, sabe qual é o maior vilão? A namorada, óbvio. Não, TPM. TPM é o maior vilão. Kay Logan, a namorada é o maior vilão. Não, é o TPM. Não, não é. A namorada não é o maior vilão. Amor, não é o maior vilão. Até porque seria vilã, né?